Nós para o Texas, ANA 6310, estamos com 159 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternamos Natal. Abri o Oxalé 6310 até o através do portão 6, aguardando o treino de ataque. Livre até o através do portão 6, confirmando, aguardando para continuar o Oxalé 6310. Decolada 45, está no controle 119.35. Motor estelador, frequência 119.35, está 3662. 4 horas e 40 minutos, alterna que eu vejo. 8, no ponto de espera 18.6.013, que eu morro. Quero ter da boca. Pouca Zipa, recepção 370, para 3662. 13, segue o Tano, ponto espera 18.6, o Xané 63, vamos ver. Gol no 398, portão 9, após o Xané. Adão, portão 9, gol no 398, após o Xané, no 398. Azul 4270 interceptando localizadora 3 milhas do lugar. Semi torre 1 no 8, decimal 62. Frente 18.6, boa. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4070 no localizador a 2 milhas e meia do externo. Azul 4070, continua a aproximação. São 3858 em condições de alinhar e decolar de imediato. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 100 graus 089. Livre, alinhar e decolar da 10, são 3258. Boa noite, 2 Salvador, 6310, está no ponto 0 da 10, pronto, do alcançado da o Xané 6310, após o tráfego na final da pista 10, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o tráfego na final, a gente mantém na 10, Xané 63. Salvador, azul 4070, passou o externo, trem baixado e travado. Azul 4070, ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 4070. Azul 4070, autorizado pouso, pistão 10, vento 1900 graus 082. Livre pouso, 4070. 3858, decolar 249, chama o controle 119, decimal 35. Obrigado, bom trabalho, boa noite. Salvador, muito boa noite. Eu tenho 3858, decolou na Momo Frac. 3858, suba 370, sai da Momo, vigilante. Momo 370. Cené 6201, chame Recife. 125, decimal 1, alterne 13325. 251, muito obrigado, boa noite. Cené 6201. Autorizado, chame táxi. Momo. Momo agradece. 4070 no solo 51, chame controle. Livre direita, chame solo 121 do seu 9. Direita, 1219, 4070. Solo Recife, solo Salvador. Boa noite, azul 4070, Librão na Fox. 4070, boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no TAT, 4070. Pela Alfa, reportaremos antes da Juliette para ingresso, 4070. O 6310, livre decolagem, vento 100 graus, 102. Tendo a decolagem, Cené 3662, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife, nas frequências 125, decimal 45, ou 126, decimal 85, da 3662. 310, decola 53, controle 19, decimal 35. 1935, controle acionar 6310, obrigado, boa noite. Boa noite, controle Salvador, Oxané 6310, decola no Cisco. Cisco no zero, suba ao 350, sai da Puca, Lima. 350, Puca, Jamo, guarda quando possível, voa direto para Caju. controle, Santo 3258. Negativo, mantenha o PC da saída 3258 devido ao tráfego em aproximação para Salvador. Ok, 3258, vai cumprir o PC1. Linha 748, boa noite, identifique, desça até o nível 050. Bom, vai, a faixa de iniciar o táxi está autorizado, ingressar para o portão 3, ok? Sim, voz web, prospecto para o 3, 4, 0, 0. Confio pro AB 184? 184. Quem seja, livre táxi à direita, até a ponte de vela, chama a torre 18,6 quando pronto. A 209, identifique e desça até o nível 060 na chegada a ponto. 060 na ponto, 42. Bora. 3858, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 12685. 2545, 265, Recife, agora obrigado, boa noite. Está autorizado alinhar e decolar, cheque seu equipamento, muito baixo, com o chiado, o vento 100 graus, 8 nós, 5227. Decola, um pouquinho mais alto, mas permanece um pouco chiado. Você vai confirmar agora, senhor? Esse aí está 5. Obrigado, equipamento. Chame 6310, chame Recife 12545, alterne 12685. Recife agora 2545, alterne 12685, chame 6310. Obrigado, boa noite. Boa. Chame 6310, desça para 2010, autorizado LF, ajuste 1-0-3, reporte estabilizado. Chame 6310. Lista para 2.000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. Lista para 2.000 pés, autorizado LF. Para 1 para 0 na rua de Mário, boa noite. Identifique e desça para o nível 060. Ficou para o 060, 760. Controle Salvador, muito boa noite. Web 5827, cruza 1400 pés. 5827, suba 360. Está sob vigilância, saída da El. 360 da El, obrigado, 5827.

Negativo, para acionamento, chame torre 18-6. 18-6, para acionar. Trem tem livre pouso, já pistou no zero. Ventura 00 graus, meia dúzia mais. Livre pouso da 1-8-0, né? 3-1-3. Azul 4209, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 LS, contra estabilizado, 4209, LS, está sendo torre, 1 no 8, decimal meia dúzia. Objeto 5827, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 1-3325. 251-3325, boa noite, obrigado. Aguardando, vou retornar. Final da Copa agora? Volta agora, vou retornar. Autorizado para o Galeão, nível 360 pela Pesudo 10, inicialmente, depois conforme rota, decola da 190 com curva à direita na saída da El, Leda e depois Rua Bride. O controle é 199.35 e o código aciona 5472. Confirma após Leda, Bride. Estimativo, da El, Leda, Bride. Bem, chegou no 89, autorizado o Galeão 360. Pelo 1-0, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, após 5472, é o transponder, controle 19. Leda para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reposto estabilizado. 2000 pés, estabilizado. É 313, solo 09, livre à direita, táxi na minha escuta, via Alfa e chame antes da Juliette. Livre à direita, na sua escuta, Alfa antes da Juliette. Sete, quatro, oito, cheque o trem, livre pouso, Ventura 00 graus, meia dúzia mais. Tá baixado e travado, livre pouso, pistão da zero, web 6748. estabilizado, azul 4209. Chame torre 1 no 8, decimal 612. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4209, final da 10. Cliente avistado, continue aproximação, aguarde autorização de pouso 4209. Meia 748, solo aos 11, e livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 5, na minha escuta. Cliente, elevado à direita, para o portão 5, L6748. Relativo, antena, minha escuta. 63 no 3, está autorizado o ingresso à esquerda via Juliette, portão 1. Esquerda, Juliette, portão 1.